parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Esse aí é meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Se eu precisar de uma mão ou de uma força qualquer, ele tá junto sempre firme, não dá de mané. Ele que agita o carvão, o prato garfa a colher. O fogo a carne ainda chega cheio de mulher. Mulher, mulher, mulher. É fiel, é 100%. É guerreiro, é bom de pilha. É irmão, pedra 90. Ele é nosso, ele é família. É fiel, é 100%. É guerreiro, é bom de pilha. É irmão, pedra 90. Ele é nosso, ele é família. É braço, é sangue, é choque, é brother. Malandro, amigo, compadre, maneiro. É braço, é sangue, é choque, é brother. Malandro, amigo, compadre, maneiro. Esse aí é meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Esse aí é meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Se eu precisar de uma mão ou de uma força qualquer, ele tá junto sempre firme, não dá de mané. Ele que agita o cavão, o prato dá pra colher. O fogo, a carne ainda chega cheio de mulher. Mulher, mulher. Fiel é 100%, é guerreiro, é bom de pilha. É irmão, pedra 90, ele é nosso, ele é família. É fiel, é 100%, é guerreiro, é bom de pilha. É irmão, pedra 90, ele é nosso, ele é família. Braço é choque, é sangue, é brother. Uou, falando um amigo, compadre maneiro. Braço é sangue, é choque, é brother. Malandro, amigo, compadre, maneiro. Oh, meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. É, meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Esse aí é meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Oh, esse aí é meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. É, é. A peteca cair, nunca deixa a peteca cair, meu parceiro. Tá comigo e não abre, meu parceiro. Sangue bom, tá em casa, gente fina. Falando, amigo, maneiro, parceiro. Esse aí é meu parceiro.